Toma um tapito. Dá o tombinho, pode dar o tombinho. Eita, esse é hit, hein? Solta ela, solta ela, solta ela. Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mas um preto pra matar. Colei no mercadinho de um bairro que se disfarça, foi meu pai encostar pros radinhos, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar. No toque de tela o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, o resto é Deep Web. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes. Plano de saúde de pobre fia, não fica doente. Está por vir, um louco está por vir. Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo. De favela é aforismo pra respeito. Mundo bi, Messejana, Grajaú, aqui é sem fama. Nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana. Na porta do cursinho, sim, docinho de campana. LSD, me envolver, tem a manha. Diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças. Só te vejo na biqueira, o ativista da semana. Na Lalândia, o caralho, SP, é Glorialândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. Carnaval, fazendo é vai Copacabana. Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro. Enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de seven boys. Olha a trilha. Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda lotar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. Ponto, 40, rasga, suja, roubar. Só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito roda de saltopásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama, a nós raça humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância, que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero, salário de um professor, microscópico, papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria da desgraça pro governo é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. F não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, governo vira biqueira. Olha, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião morre. Lalalândia, o caralho, SP, é Glorialândia. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. Em pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana. Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro. Enquanto isso a elite aplaude seus heróis. Cause I hit him with a again with a again with a again with a again with a again with a again with a again with a Hey! Can I hear you?

I'm not afraid to